Fala de educação, né, de liberdade, esses dois fatores, eles são de extrema importância se nós almejamos na nossa vida algo bom, um futuro promissor, né? Porque sem educação e sem liberdade, a gente está totalmente restrito. Mas, nos nossos dias, nós temos algumas ilusões, alguns conceitos equivocados que nos atrapalham nesse andamento que a gente quer dar. A gente acredita que o mundo, ele deve nos servir, que ele deve nos aceitar, que ele deve nos abrir todas as portas, que nós estamos certos, que nós somos educados. Mas não é bem assim. Ninguém, nenhum de nós, é livre por completo. Mas por que isso? Uma frase antiga que todo mundo deve ter escutado já, nos diz que a minha liberdade, ela termina onde começa a do outro. Então, responsabilidade na maneira de agir, ela nos dá as cercanias, os limites do que eu posso e do que eu não posso. Vocês já ouviram falar também bastante sobre livre-arbítrio, de que eu posso dar o sentido, o destino da minha vida, através daquilo que eu faço. Que apesar de nós irmos e virmos, voltarmos toda hora, somos nós que estamos no comando da nossa vida. Então a questão da liberdade, ela precisa ser bem entendida para que a gente possa ter um curso satisfatório na nossa vida. Num texto ele nos diz que a liberdade ela é filha da fraternidade e da igualdade. Essas três palavras elas são os pilares da Revolução Francesa, que foi um marco que todos nós estudamos na escola, um marco de mudança, não apenas estrutural, mas de mudança de ideias no mundo há mais de 200 anos atrás. E até hoje elas são extremamente importantes. Mas ele nos diz que então a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. E o que, que significa fraternidade e igualdade? A fraternidade nos diz que todos nós somos irmãos. Por conceito do dicionário, ele nos diz ser fraterno é amar o próximo. E igualdade é dar as mesmas oportunidades e condições a todos. Então nós precisamos ter esses dois conceitos estabelecidos para podermos então querer falar sobre liberdade. E a gente começa com liberdade para depois entrar na questão de educação. Como foi dito, a educação é um dos nossos pilares da nossa vida em sociedade. Não tem como nós vivermos em comum se nós não tivermos os limites da educação, da boa convivência. E através disso, tantas outras portas vão se abrindo. E na questão do Espiritismo, ele sempre nos coloca que a proposta dele é educar o Espírito. Nós estamos aqui trabalhando nessa nossa encarnação, quem nós somos nesse momento, mas esses ensinamentos de que nós tratamos, eles ficam guardados na nossa essência. Por isso, da nossa busca incessante e mesmo de todas as dificuldades que se apresentam, a gente deve continuar. Porque o nosso objetivo não está no fim da nossa vida física, é muito além. Nós estamos hoje plantando algumas coisas que nós vamos colher, talvez na próxima encarnação, talvez em outras ainda. Um plantio saudável que nós fazemos hoje, ele permanece numa colheita abundante. Então o Espiritismo, repito, nos dá a proposta de educar o Espírito. E ele nos diz, estamos num processo educativo, aprendendo e crescendo espiritualmente, fazendo desabrochar a virtude e a sabedoria. Estamos num processo educativo, aprendendo e crescendo espiritualmente. que esse deve ser o nosso objetivo. E através desse crescimento, fazer com que a virtude e a sabedoria possam se estabelecer verdadeiramente em nós, possam crescer dentro de cada um de nós. Aí sim a gente vai poder ter uma vida, talvez, de menos sofrimento, de mais compreensão, de mais sabedoria. E ele nos diz mais, são três os parâmetros da pedagogia divina. É a liberdade, a ação e o amor. O que significa liberdade dentro dessa pedagogia divina? Diz que nós temos o direito e o dever de construirmos em nós mesmos e cultivarmos as sementes da divindade que trazemos em nós. Então, nós estamos aqui numa encarnação hoje e às vezes a gente fica meio perdido, não sabe o que a gente tem que fazer. Não sabe qual é o objetivo da vida, por que nós estamos aqui. Temos o direito e o dever de construirmos em nós mesmos, nós nos tornarmos melhores, mais amplos, mais aptos, e fazer com que aquela semente divina que nós trazemos quando voltamos para cá, ela possa desabrochar, ela possa se ampliar. A ação, ela nos diz que somos livres para agir através das nossas atitudes e promovermos o aprendizado até adquirirmos a sabedoria e a virtude. Em nenhum momento aqui ele fala que nós devemos fazer para os outros. O nosso objetivo é individual, a nossa construção é individual. Somos livres para agir e através da ação promovermos o aprendizado. Se nós não formos livres, não tivermos a liberdade, nós falamos antes, para poder agir, nós não demonstramos o que nós trazemos. Nós não colocamos para fora a nossa essência, o que nós somos. E não conseguimos, então, fazer as correções, as melhoras. Se nós nos trancássemos, se nós não interagíssemos com os outros, como nós nos conheceríamos se nós não, através das nossas atitudes, das nossas palavras, a gente não se revelaria? Então é por isso que a ação é um desses pilares. Promover o aprendizado até adquirir a sabedoria e a virtude, é o que ele nos diz, através dessas práticas. Porque tudo aquilo que nós vamos fazendo, o mundo vai respondendo para nós. O mundo são as pessoas, é tudo que nos envolve. A gente faz e a resposta volta. E muitas vezes a gente diz simplesmente que somos vítimas. Nos colocamos numa posição de não aprendizado. Está errado. Vamos perceber essa resposta para daí sim tentarmos de uma forma inteligente fazer diferente. E o amor, ele nos diz que somos cercados incessantemente pelo amor de Deus, através de mensageiros que nos enviam a verdade e o bem, e de espíritos encarnados e desencarnados que nos amam e nos orientam. Então, nesse conceito de amor, ele diz que Deus incessantemente está nos acompanhando. E de que forma? Através de irmãos maiores que vieram em todos os tempos nos mostrando a verdade e o caminho do bem, que esse é o caminho da tal da salvação que nós buscamos. E através de uma forma mais diária, mais terrena, que são os espíritos encarnados e desencarnados, os nossos pais, os nossos amigos, até aqueles que nos fazem alguma coisa que nós não gostamos, mas ali também existe uma oportunidade de aprendizado. Em cada relação que nós temos, e nenhuma delas é por acaso, em cada relação existe um aprendizado. E ao nosso lado, que nós não vemos, mas podemos sentir, espíritos que também estão nos auxiliando, nos orientando no caminho, através das ideias, através da proximidade. Então, nós temos ao nosso lado todos os fatores para caminhar na direção certa, mas as escolhas são nossas. Somos nós que fazemos essa decisão de ir para cá ou ir para cá. Respeitar a liberdade e a individualidade e deixar agir para aprender. Se nós pensarmos na nossa função, então, de educadores, nos reportando agora ao que nós fazemos para os outros, deixar, principalmente, as crianças, que elas se manifestem, que elas ajam, para que elas possam, através do que elas estão demonstrando, aprender. Mas nós, como adultos, como responsáveis por elas, temos o dever de acompanhar, de conversar, de dar atenção e de observar e colocar então em prática a nossa autoridade moral. Em nenhum momento aqui se fala em tolir, mas deixa que cresçam e se manifestem para que então, através dessa autoridade moral que devemos ter, a gente possa orientar e corrigir e indicar o caminho correto. Parece uma coisa fantástica, mas todos nós passamos por isso. Todos nós chegamos até aqui hoje com várias pessoas fazendo esse trabalho para nós. E se nós temos várias qualidades, algumas virtudes ainda iniciando dentro de nós, é porque vários irmãos nossos olharam por nós, nos orientaram. Quando a gente fala de educação, a gente pensa sempre nas escolas, né? Ou pensa dentro das nossas casas, mas o conceito de educação, ele ultrapassa esses meios físicos. Ele nos diz que educação é um processo de desenvolvimento das capacidades física, intelectual e moral do ser. O que nós trabalhamos aqui, basicamente, é essa educação moral. É tentar fazer com que a gente consiga perceber a necessidade que nós temos de nos melhorarmos. Porque nós estamos cansando, nós todos, nós estamos cansando de alguns sofrimentos que permanecem no nosso caminho. Por isso que nós estamos tentando buscar alguma coisa diferente. Por isso que nós estamos tentando o novo, ou fazer aquele caminho que nós, em outro momento, deixamos para trás. Essa é a ideia. Como foi dito, o processo dentro do Espiritismo é trazer a educação ao Espírito. É o plantio para uma colheita mais à frente, que todos nós ansiamos e, mais do que isso, necessitamos.